grande temporal desabou sobre ti tudo aquilo. O que você mesmo plantou pra você. A meteorologia da consciência te diz que vai continuar a chover. Tu fostes apanhado por este temporal, com a casa vazia das armaduras de Deus, sem forças pra vencer o inimigo seu. Tua consciência te diz que o tempo não vai mudar. Eu digo que vai, porque Deus, Ele é Deus. Fala com Deus, fecha a porta do teu aposento e cai de joelhos pra Deus. Conta tudo, não esconde nada e faz um propósito com Deus. O clamor de quem fala a verdade tem passagem livre no coração de Deus. Fala com Deus, Deus te ouve, te sonda e perdoa. Porque és também filho seu. Não te curve, é o tempo e tudo está no domínio de Deus. Te levante, estenda tua mão e receba de Deus tudo novo. Tocou